novidades sobre os jogos da Cronos e Redbox. Clank ganha mais uma expansão. Saíram os vencedores do Origin Awards 2019. Endeavor e Sander Petersen no Kickstarter. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o JBG News, gravado dessa vez em casas diferentes, né? Sabe quando o pai é separado da mãe, você vai dormir na casa do pai, assim? A gente vai estar gravando aqui no canal do Tábula Quadrada. Caso você não conheça o canal do Tábula Quadrada, eu recomendo aí que vocês vão lá conhecer, se inscrevam. Eles fazem trabalho também em mídia escrita, muita coisa da hora. Então, vão lá acompanhar o canal do Tábula Quadrada. Isso aí. Só lembrando, né? Então, a cada duas semanas estaremos fazendo um programa em cada um dos canais. Uhum. Daqui a 15 dias, que vai ser dia... Ah, agora você me pegou. Vai ser dia 10. Dia 10, isso, mais ou menos. Um dia antes do meu aniversário, olha aí. Aí, ó. Vamos trazer um bolo aqui, quem sabe. Sabe? Uma olha, pizza de bolo. E dessa vez a gente tá gravando, o pessoal não percebeu, mas a gente tá aqui, ó, presencialmente, eu tô tocando nesse menino aqui, não, ó. Não tem aqui uma não divisória. Não tem uma divisão, né? Parece uma divisão aqui, mas não é. Mas a gente vai intercalar a gravação, feita nos canais, intercalando cada 15 dias. E também, se você quer ouvir mais a voz do Renato, ou ouvir mais a minha voz, e também do Butileiro, você pode conferir nosso podcast mensal sobre jogos e outras discussões, que é o Meeple Vortex. Que né? Em breve teremos nova edição aí. Sim. Então a galera pode acompanhar. Já jogo pode... raiz. Sim, jogo raiz. Ó! Ah. Sacou, hein? Então você pode conferir a primeira edição e a próxima edição vai ser gravada e lançada até o dia 10 também, desse mês de julho, beleza? Antes do pagamento. Não, depois do pagamento, né? Depois já passa 5 dias úteis, então entrega lá o podcast, sempre vai lançar no dia 10 do mês, então é isso aí. Aproveitando, eu tô aqui no canal do Tábula Quadrada e eu convido vocês pra, em breve, né, acho que nos próximos dias, vai lançar o podcast de entrevistas com o Renato, lá no Ficha do Jogador, e o Renato vai estar participando. Sou lá, eu. Então... Tiririca da TV. Sou eu! Tiririca! Então vamos lembrar aí da nossa querida loja parceira, Bravo Jogos, do nosso amigo Emerson. Será que ele fica mais feliz se a gente fizer a cara de Bravo, tipo, Bravo Jogos, com essa cara assim? É, talvez. Não Bravo, sei. Tipo, temático, né? É, temático. É uma propaganda já com inserção, assim, tipo, visual. Uma imersão, né? Então, legal. Mas o pessoal da Bravo Jogos aí, que você encontra os grandes lançamentos, os pequenos lançamentos também, os médios lançamentos, todos os lançamentos, jogos que voltam aí pra reimpressão. Lá na Bravo Jogos com o Emerson, você consegue um preço muito especial. E eles sempre, né, agora estão fazendo aí umas coisas diferentes. Pré-lançamento, você compra o jogo ali na pré-venda, ganha alguma coisa. Agora Sleeve. Tá o... Exatamente. Inclusive o Between Two Castles of Mad King Ludwig. Que é o nome que mais trava a língua, né? O jogo The Castles of Mad King Ludwig já travava. Agora sim. Já tá lá em pré-venda. Então, se você quiser comprar seu próximo lançamento, seu jogo que você queria faz tempo lá, você compra na bravojogos.com.br. Bom, lembrando que esse podcast vai tratar as notícias relativas ao período dos dias 13 ao dia 26, a data da gravação hoje. A gente separou algumas notícias. E pra quem não conhece o formato do podcast, a gente faz um primeiro bloco nacional, seguido de um bloco internacional, um bloco terceiro de campanhas no Kickstarter, e a gente divulga o evento no final, certo? Então, vamos com a gente aqui acompanhar as notícias do mercado nacional. Começando então o bloco nacional, Renato, já manda bala na primeira notícia aí do mercado. Primeira notícia polêmica, né? Uma editora aí que sempre teve envolvida em certas polêmicas aí no meio nacional. Anunciou agora há pouco tempo, né? Anunciado no Diversão Offline que eles iam fazer parte do grupo Grok Games, que já compõe ali a Ludofy, uhum, e a Mandala Jogos. A gente ficou sabendo que eles iam ter e tal, sei como é que funcionaria. Ontem o Parma da Ludofy, que também é da Grok, né? Eu não consigo falar Parma sem ser Parma da Ludofy, mas é o Parma da Grok, falou como vai funcionar isso. Sim. Então todos os jogos que já estavam produzidos, feitos, financiados e de responsabilidade da Cronos, a Grok vai só distribuir, vender e fazer a parte de atendimento de consumidor, reposição, essas coisas. Uhum. E aí realmente os novos lançamentos, as novidades, as coisas que vão vir, aí vai sair pelo catálogo Grok em um dos selos. Ou Ludofy, se for um jogo estratégico, ou Mandala, se for um jogo infantil. E aí o que acontece? Se você acompanha lá a Ludopedia, as atualizações dos jogos, você deve ter percebido que alguns jogos sumiu o nome da Cronos. E ele explicou assim na live, falou, olha, nós estamos repensando o nosso catálogo, alguns jogos anunciados não vão ser lançados mais, ao menos por enquanto, então estamos repensando, e ele não deu mais informações sobre a questão da Cronos, porque ele falou, a gente ainda não tem todos os detalhes definidos, ainda não sabemos, então a gente não sabe, mas já deu pra ver lá quais jogos que a gente conseguiu ver que tava... Saiu o Oracle of Delphi, né, que você pegou recentemente, né, o do Feld, o Star Trek Ascendance, que eu tenho muito vontade de conhecer, o Eminent Domain, foram jogos que tinha o selo da Cronos, né, no Ludopedia lá, vai trazer, vai anunciado pela Cronos. Então, nesse caso, eles saíram. Na verdade, foram vários. E é interessante dizer que tem muitos jogos que a Cronos tinha parceria, sei lá, com a TMG, né? Sim, que é uma sim. editora lá de fora. Acho que até o Crusaders foi uma relação com eles. Crusaders, assim. O jogo sem nome. É, o jogo sem nome, o Gugong, né? E até mesmo o Gentes, né? Que vai ser entregue recentemente. O pessoal lá nos Estados Unidos já tá recebendo, né? Inclusive, o Parma falou que isso vai ser uma das prioridades em relação a Cronos, vai ser a entrega do Gentes. É, então a gente vai esperar mais informações. Eu acho interessante essa questão de transparência. Transparência, acima de tudo. Eu acho, por mais que você vai atrasar, a gente tem muita burocracia no Brasil, né? Pra muitas coisas e também decisões mercadológicas que fazem sentido. Não adianta você trazer um título e ficar encalhado no estoque. Isso não é benéfico pra ninguém, né? Isso pode gerar falência de muitos editores, dependendo do que for, né? É, e já aconteceu aqui no Brasil isso. É, pode derrubar umas peças, sim, né? Sim, sim, sim. Bom, e também tem outra coisa que a Ludafy falando na live, que eu acho interessante a tratar aqui, que os jogos Pyramids e o Bibius, né? Isso. Eles não vão mais ser lançados pelo selo da Ludafy, o selo Expert, por conta de prioridade mesmo. No futuro pode ser que venha, mas por enquanto foi retirado. É, eles falaram que tem mais títulos, mas eles só falaram especificadamente desses dois, né? Sim. O Parma falou só desse aí. Então aguardamos aí as novidades. E uma coisa bem legal, né? Que o mercado de videogame, recentemente, as empresas estão tendo seus próprios canais de comunicação, né? A Nintendo Direct, a Sony com o State of Play, um monte de coisa assim. E é legal que as empresas aqui no Brasil tá fazendo isso. Até a própria Galápagos tá fazendo uma coisa mais de atualização a cada uma, duas semanas. O Parma sempre fez isso desde a época do Ludofy. Eu acho legal fazer isso e é bom pra, sei lá, também colocar aquela versão mais humana, né? Não fica mais pensando como empresa, pensa mais como uma pessoa que gosta do hobby que tá lá. Eu acho isso bem válido. É, como você falou, transparência. A gente quer transparência. A gente não... Claro, a gente quer que as coisas cheguem no tempo prometido. Com certeza. Mas se tem algum problema, fala, né? Comunica com o seu público que com certeza vai haver uma compreensão. Com certeza. Vou pra próxima notícia aqui, Renato, que a editora precisamente, ela anunciou, não sei se tá vendendo pré-venda, mas... Pré-venda. É, pré-venda no caso, do Sky Tier. Sky Tier, ele é um jogo baseado nos famosos jogos MOBA, né? Como League of Legends, Dota, e ele vai tratar todo esse assunto de você ter heróis com evoluções de personagens, aquela questão de você vai tentar atacar a base do outro, você vai pro Nexus, né? Que é aquela fonte onde gera os minions e outras coisas que você vai ter. O legal dele é que ele vai ter um draft de heróis. Os jogadores vão fazer um draft antes do começo da partida pra definir quais são os heróis que vão ficar em cada time. Ele vai atender de 2 a 4 jogadores, e apesar de ser um jogo com muito combate, né? Que é muito foco disso, de evolução dos personagens e poderes e tudo mais, ele dura uma hora só. A previsão da entrega desse jogo tá para o mês de dezembro desse ano, né? Exatamente. É bem legal que tem vários efeitos que ocorrem simultaneamente, né? Não tem aquela questão da prioridade, de iniciativa e tudo mais. Eu acho que para jogos que querem pegar essa abordagem de MOBA, eu acho que é muito válido que eles sejam dinâmicos, né? Sejam práticos e tudo mais, né? Quanto menos burocracia quando você transpõe um jogo do videogame ou de outras mídias pra board game, é melhor. Isso é interessante. Sim. E fica a torcida pra que, de repente, pegue, porque a impressão que a gente tem aqui é que os MOBAs no tabuleiro do Brasil que ainda não deram uma pegada boa, assim. É, né? Eu acho que, no geral, eles pegam mais lá fora por conta de campanha do Kickstarter. De você ter muitas miniaturas, ser atrativo pra quem vai apoiar, né? E não é necessariamente sair direto no retail, né? Não sair no comércio. Então, nesse caso, também é bem show. Renato, próxima notícia aí, por favor. Mais uma notícia aí sobre empresas nacionais, né? Na última sexta-feira, a gente recebeu um comunicado aí, né? As mídias e também nas redes sociais, a Redbox anunciou que tá fazendo uma mudança, que até então era Redbox Brasil, né? Redbox Editora. E eles estão se fundindo com o pessoal da Biro de Juegos, que é uma empresa argentina. Isso. Que, inclusive, foi a primeira a lançar o Tsukiji fora do Brasil. O dono, acho que é o Michel ou alguma coisa, ele, inclusive, palestrou no Diversão Offline de São Paulo do ano passado. A gente trocou uma ideia. Tem vídeo no Tábua Quadrada com ele, inclusive, acesse lá, tem entrevista com ele. E agora a Redbox vai se chamar Biro de Jogos Brasil, fazendo parte aí do grupo Biro de Jogos em todo mundo. Uhum. É uma empresa que lá fora tem a licença de vários jogos, King of Talk, eles que lançam lá na Argentina. Não sei se isso vai ser impactado, né? Porque muitos jogos são de autoria da Asmodee, né? Sim, não. É, não. Aqui no Brasil acho que isso não muda, mas é só, acho que eles na verdade falaram isso lá no comunicado deles pra mostrar que é uma empresa de credibilidade fora do Brasil. Faz sentido. É uma empresa grande lá na Argentina. E aí agora, qual que vai ser o foco da nova editora aí da Biro de Jogos Brasil? Tem muita pendência, né? Por conta de várias campanhas que eles fizeram de pré-venda, e eles deram de 30 a 60 dias, né, conforme o comunicado deles, pra resolver essas tretas que tem de entrega de vários jogos, acho que o Ancient Terrible Things e muitos... Novela. Sim, pra mim assim, se for transparente e eles conseguirem entregar, porque eu não sou o consumidor, né, pra dizer realmente se eu fiquei triste ou feliz com a notícia e tal, porque realmente eu não tive contato com produtos deles além do Tsukiji, né, mas no geral se tiver uma mudança de perspectiva e ser transparente de entregar entregar as coisas na data ou ser transparente quando ocorrer algumas burocracias, isso é ideal, né? Porque a imagem da empresa é importante também, né? Porque isso vai fazer diferença. Eu sei que muita gente deixaria de comprar jogos deles, né? Se for anunciado pela empresa, mas... É, inclusive, no post que a gente fez na Ludopedia, o pessoal falando, não adianta mudar de nome que eu não compro. Então, sim. Muita gente não gosta. Mas assim, se tiver mudança de tratamento das coisas pendentes e resolverem, isso vai ser muito benéfico pra empresa e pra gente. Quanto mais empresas participando do mercado ativamente, né? Não em situações assim que pode ser complicadas, é ideal porque a gente tem maior competitividade e isso vai gerar aquela questão de não existir o monopólio, né? Porque a Galápagos, ela tem maior fatia do mercado atualmente e quanto menos empresa tiver contra ela, pra eles é melhor e pra nós pior, né? Então tem que pensar que concorrência tem que ser o mais ideal possível, né? Sim, com certeza. A gente tá vendo o reflexo disso no mercado, né? Sim. Os preços subindo e subindo. É que assim, isso tem muitos fatores, mas isso eu concordo contigo, né? É aquela coisa, nunca torço pra nenhuma empresa falir. Porque pra nós, quanto mais empresas, melhor. Esse é o meu ponto. Começando então as notícias do mercado internacional, eu vou anunciar aqui que a Direwolf, junto com a Renegade Game Studios, anunciou mais um mapa expansão para o Clank, né? O Clank que foi lançado aqui no Brasil pela Conclave, e esse mapa vai se chamar Temple of the Ape Lords, o Templo dos Lords Macacos. Né? Vai ser um esquema bem Indiana Jones, né? Ele tem toda essa pegada assim de seu templo que acontece ali, sei lá, numa região meio que pré-colombiana, sabe? Azteca, assim, nessa pegada. Pelo que eu vi, vai ser uma caixinha pequena, vai ser no mesmo estilo ali da aranha, Seek, né? Da Golden Seek, isso. Também. Tem uma miniaturazinha do macaquinho e mais miniaturas de formatos diferentes, formatos ali de exploradores dos jogadores. É bem legal que essas expansões, ela vem com o mapa e vem com alguns tokens especiais, né, pra fazer mais sentido, porque ele vai ter uns lugares ali que são triangulares no mapa. Essas localizações, né, elas podem ter efeitos diferentes. Que o Clank aqui no Brasil foi bem sucesso, assim, teve bastante gente que curtiu a ideia do jogo e a Conclave tá vendo que isso é bom, né, porque a gente espera... Eles anunciaram já o Inspace, né? O Inspace já. O Inspace, pra mim, é a melhor versão do Clank até então, porque é muito, muito maneira mesmo. Eu não joguei, mas... Cara, jogar. Eu adoro o Clank, mas o Inspace, assim, é amor, porque ela tem modular, ela tem sinergia nas cartas. Sim. No Inspace, você tem os clãs e várias facções dentro da compra dos cartas. Então é bem legal essa parte. Caramba, já estou ansioso aí pelo... não era o tema da pauta, mas me despertou mais de interesse do que no mapa. E aí, a próxima notícia é... Pra você que acabou de sair do cinema e ver o Toy Story, novo filme, a USAopoly anunciou um novo jogo, Obstacles and Adventures. Seria aí Obstáculos e Aventuras. Um jogo co-op, né? De 2 a 5 jogadores, com ali um deck building parecido com aquele do Harry Potter. Harry Potter com Harry Potter. Na verdade, é o mesmo jogo, só que uma versão adaptada para o Toy Story. O Toy Story. É temática aí, né? Sim. É coisa da USAopoly, né? Ela sempre que ela anunciou recentemente uma versão do Thanos Rising pra Harry Potter, né? Harry Potter também? Também. Acabou de... Foi hoje ainda com aquele muito louco. De Star Wars. Só. Então Star Wars e agora também do Harry Potter. Mas voltando nessa notícia. Primeiro, eu acho que é interessante que o Harry Potter Hogwarts Battle, né? Que é aquele jogo que teve inspiração pra esse. Ele é um jogo de deck building, de aventura, que você faz as campanhas assim como se fossem as caixas, né? Tipo, filme 1, filme 2 até o filme 7. E o Toy Story vai seguir o mesmo esquema. Você vai ter as caixas dos filmes e cada caixa vai entregar uma experiência como se fosse uma campanha contínua. Ah, legal. Né? E as regras deles são bem fáceis, assim. Não é... dummy, né? Não é deixando a desejar, mas ela é bem legal porque atende muito o público no geral. E isso pra USAopoly é interessante. É bem feminine. Sim. Bom, pulando pra próxima notícia aqui, a Fantasy Flight, ela anunciou mais uma expansão chamada Dead of Night para o Arkham Horror, a terceira edição, né? Chegou recentemente no Brasil pela Galápagos. E essa expansão vai adicionar 2 novos cenários, que vai mostrar a relação do crime organizado com as forças ocultas, né? É uma coisa interessante porque, pra quem vai entrar no mundo de H.P. Lovecraft, não é só aquela questão do horror cósmico, horror antigo. Ele vai misturando coisas do mundo real junto com essas informações. Eu acho interessante, né? E também você, nessa expansão, você também vai ter personagens que participaram, por exemplo, do Arkham Horror LCG, o Skids O'Toole, né? E novas cartas de magia, itens, mais aliados, monstros, anomalias e novos encontros para as localizações que você já tem na caixa básica, né? Você chegou a jogar a terceira edição? Cara, não joguei. Eu joguei um pouco uma vez na primeira, acho que da segunda edição. A segunda, passei pra frente antes de jogar. É. Assim, não sei como que ele ficou em relação depois ao Mansion of Madness. O Mansion of Madness, ele tem um aplicativo, né? Como o Companion e tal, e essa versão não tem. Pelo que o pessoal falou, a segunda edição era mais temática e essa é mais abstrata, assim, de você fazer mais puzzles e tal. Porque mudou. O mapa que você tem na segunda edição é um mapa fixo. É tipo como se fosse um mapa de tabuleiro, como se fosse o Eldritch Horror. Já nessa edição era um mapa modular que ele vai ter as localizações divisões, assim como se fossem hexágonos gigantes ligados por peças menores. É, deve ser pra reduzir um pouco o tempo de jogo, porque a segunda edição, a reclamação que era muito demorada. É, muito longo. É, ele era mais longo que o Eldritch Horror em 8 pessoas, tem noção, né? Não, mas a pessoa jogar Eldritch Horror em 8 também... Pois é, cara. Não tá com pressa, não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Bom, vamos pra próxima notícia aí, Renato. Então, a Asmodee anunciou aí que já foram registrados mais de 1 milhão de decks no Keyforge em todo mundo. Pra quem não sabe, Keyforge é aquele jogo do Richard Garfield, o mesmo criador de jogos como King of Tokyo, do próprio Magic, né? E é aquele jogo de decks únicos. Cada deck vem fechado, você pega e compra ali uma caixinha. Sim. É um deck único que vai ser diferente de todo mundo. Ele, os designers da Fantasy Flight criaram um algoritmo que você nunca vai repetir o deck, né? Inclusive os nomes dos decks são criados proceduralmente, né? E esse jogo foi recentemente lançado aqui no Brasil pela Galápagos, né? O chamado dos Archons, né? Uma coisa assim nesse sentido. E lá fora já saiu o Age of Ancient, né? Que é a segunda leva, né? Segunda wave do... Segunda coisa, temporada, né? Ali. Graças a essa segunda wave foi que chegou nessa marca de 1 milhão de decks. A gente não tem nem um ano do jogo lançado, né? 1 milhão de decks é interessante. Lá fora o deck é vendido por $10. Aqui no Brasil tá R$60, mais ou menos, uma coisa 40, assim. 60, depende do lugar. Você chegou a jogar ele? Não joguei. Eu também não. Eu não sou muito o público de card game competitivo no geral, mas eu tenho interesse em conhecer. Eu fiquei de jogar no Diversão Offline, mas acabei passando batido e não deu tempo. Que era um dia, sei lá, comprar um deckzinho só pra falar, joguei um dia, joguei. Né? Eu não sei se também a Galápagos vai anunciar o Age of Ascension aqui, mas a gente aguarda mais no futuro mais informações. Com certeza, né? Em breve aí eles devem esperar vender um pouco mais e depois... Ah, sempre assim, né? Eles vão vender a leva que eles têm, né? Você compra com caixa de gigantesca, né? Com um monte de deck. Aquela coisa meio parecida com o Crossmaster, né? Que você comprava as miniaturas. Nossa, aquela caixa de miniatura. Pulando para a última notícia aqui, antes das premiações, depois de 20 anos, né? O estúdio do Catan, junto com a Cosmos, anunciou uma nova edição do Catan Starfarers. Olha, minha língua travada, Starfarers. Né? Starfarers, né? Porque a primeira edição foi lançada em 1999 e agora, 2019, completando 20 anos, eles vão lançar uma nova edição revisada, com nova arte, né? Bem mais maneira, a caixa não é quadrada como a caixa antiga, além da arte nova, né? Ela vai ter regras revisadas, vai ter mais possibilidades pra você ter mais variedade de jogar mais vezes, né? Porque essa versão do Catan, ela acontece com a exploração espacial, né? Então você vai conquistar planetas, você vai colonizar os planetas, né? Já que a temática é essa. E você vai ter toda essa questão do tabuleiro modular pra você fazer descobertas modulares também. É o Star Wars no Catan, aí. Fizeram Star Wars do Carcassonne, aqueles só não vão pagar o direito, né? Já tem lá no Carcassonne e não vai colocar no Catan também. Mas... Pelo que eu li lá, ele parte do nosso sistema natal e vai pro novo sistema onde você vai ter piratas, os piratas são os ladrões aqui no caso, né? Os piratas, você vai ter novos planetas pra você colonizar, fazer rotas de comércio e tudo mais, e fazer interação com as raças alienígenas, né? Então, isso aí, mais informações a gente vai ver em breve. É. Vai ser lançado ainda esse ano pela Cosmos. É curioso aí, de repente, a Devir traz pra cá também, porque... Mas o preço deles, né? Não vou falar nada aí, porque o preço do Catan não foi muito aceitável. É, do Game of Thrones, né? É. É, mas eu acho que isso aí não tem direito, então deve ser mais barato, né? É, vamos ver. É assim, porque lá fora, eu vi que o preço dele tá $99, né? Não é barato. $99 é um preço salgadinho. Faria uns quinhentão. Ou mais. Bom, premiação, começa aí, Renato. Premiações, hein? Temos muitas premiações, muitos prêmios. Primeiro aí foi a revelação do Kinderspiel des Jahres, que é o jogo infantil lá do Spiel des Jahres. Quem vai falar mais... alemão aqui tem que ser o Homir, né? Que vai falar o Kinderspiel des Jahres, alguma coisa assim, né? Pronúncia não é essa, tô só avisando, tá? O Homir, ele... Inclusive a família dele, os filhos dele falam todos alemão. Cara, é muito maneiro. Homir, um beijo. E aí eles... já revelaram o jogo infantil, que é o Valley of the Kings. Em alemão é o Tal der Wikanga. Tem que falar desse jeito. Se não falar desse bravo, jeito, né? Não pode. Exatamente. Não pode ser. Será que o Bravo Jogos seria... Tem que achar o nome da Bravo Jogos em alemão e falar desse jeito. Fala aí desse jeito. Vai ser Bravo Jogos, realmente. Vai ser Bravo Jogos de verdade. Bravo Jogos! O jogo é da Raba, e ele é um jogo para 2 a 4 jogadores. E é uma competição de boliches com barris. Sim. E aí você tem que fazer moedas. Quem tiver mais moedas no final é o vencedor. Ele é um jogo de destreza, né? Ele vai ter o tabuleiro, que vai ter uns furos, onde você coloca os seus barris ali, e você rola uma bolinha assim, e você tenta derrubar como se fosse um boliche realmente, derrubar as peças dos seus adversários, e vai mudando a ordem deles assim, você vai ganhando mais pontos, e dinheiro, que é o objetivo do jogo, né? E a Raba mesmo, ela vai publicar esse jogo, porque, assim, lembrando que o Spiel, né, no geral, é uma premiação pro mercado alemão, então esse jogo já foi lançado lá, e agora a Raba já anunciou, aproveitando o hype do momento, anunciou que vai ser entregue isso também, vai ser publicado no mercado norte-americano, ainda esse ano, pela editora Raba, né? Isso. Lembrando que os outros prêmios, né, do Spiel des Jahres, que é o Spiel des Jahres mesmo, jogo do ano, e o Kenneth Pierre des Jahres, que é o jogo expert. Expert, vai acontecer ainda no dia 22 de julho lá em Berlim. Sim, eles sempre lançam antes isso, depois vem o Kenner, que é o expert, e depois vem o grande prêmio, que é o prato da noite, né, que é o Spiel do isso. ano, certo? Bom, indo pra próxima notícia aqui, essa aqui também é um trava-língua pra mim, saiu a relação dos vencedores do prêmio Spiel des Spiel, né? Spiel. Tem um X, né? Que é uma premiação pros jogos que são publicados na Áustria. Tiveram várias categorias, e o principal jogo que ganhou foi o que tá aqui na imagem, que é o Forbidden Sky, que é da mesma linha do Forbidden Island e Forbidden Desert, né? Que é do Matt Leacock, né? Eu acho que esse aí parece ser o mais legal, porque ele tem uma funçãozinha ali. Sim. Você faz a nave, tem que acender a luzinha e... Além disso, tiveram outros jogos premiados, né? Jogos para criança aqui, os jogos infantis, tiveram o Monstro da Cor, né? O Hempel Sofa, o Monsieur Carrossel e o Purzelbaum. É, os nomezinhos complicados. Sim. Jogo familiar... Foi o Hackenschlagen, o Memophant e o Silver e Gold. É, aí a partir de agora o pessoal talvez conheça algum dos títulos. Isso. Os jogos com amigos, né? É bem interessante que além dos jogos da família, você tem os jogos com amigos. Eu achei bem legal essa classificação por parte deles. Foi o Hexenhaus, Men at Work e o Spring Meldal. Spring Meldal, que é o terceiro da trilogia das pecinhas ali do Rosenberg. Jogo pra especialista que tem o Carpe Diem do... Feld. O Lift Off, né, que é aquele jogo de temática espacial, e o Spirit Island, que foi anunciado aqui no Brasil pela Ace Studios, né? E o jogo que recebeu a premiação especial, né, como se fosse uma homenagem. É, uma homenagem, foi o Hostage Negotiator, que é um jogo solo. Ele é um jogo solo, e eu achei ele caro, mas é que ele tem a produção, é um jogo de negociação. Teve campanha no Kickstarter, né, recentemente, de uma expansão, segunda campanha, né? Isso. E é um jogo da Van Rider Games, né? Então, esse aqui foi a premiação do Spiel des Spiel, dos jogos lançados na Áustria, né? Isso. Vamos pro prato principal das premiações também agora, Renan. É, sopinha quente agora, hein? Sopinha quente. Eu só lembro do Sopinha Games. E aí foram os campeões, né? Os vencedores do Origin Awards, que aconteceu aí no dia 16 de junho, durante a Origins Games Fair. E qual foi o grande vencedor? Quem? Claro que foi o Munchkin, né, gente? Não é brincadeira. Aqui, ó, na imagem mostra pra vocês que é o Root, né? Root, não é a Raquel. Não. Um beijo, Paulo. Mas, cara, primeiro, quando quantos prêmios esse jogo ganhou, né? Já passou do top 50 do BGG, não à toa, né? É aquele jogo assim que não é... Ele não é o jogo mais expert do universo, mas ele entrega uma coisa muito prática e ele tem todo o lance de assimetria. Pra mim isso é... E também o sistema coin, né? Então é bem legal. Cara, tem tudo pra levar todos os prêmios aí esse ano. É, cara, eu também tô assim. A gente vai esperar também o Spiel Portugal, que a gente falou na última edição, né? Que eu apostei nele. E tem muita coisa, né? Tem mais categorias também que tiveram outros jogos aí, Renato. Tinha outros jogos, cara. The Mind, aquele jogo que... Dizem que não é um jogo, não joguei e talvez não tenha vontade. Ame ou odeie esse jogo. Levou de card games. E aí tem o Family Games, que é o The Tea Dragon Society Card Game. Tem que falar com o sotaque britânico. Britânico, isso. E é card game, por que não ganhou no card games, né? Fica aí o questionamento. Que levou como Family Game. E olha ele aí. O que Forge, né? De novo. E ele levou na categoria dos jogos colecionáveis. O Vampiro à Máscara da quinta edição, né? Que saiu recentemente o Core Book. Ele levou como o melhor sistema de RPG. Star Wars Legion. Foi o título aí que levou de jogos de miniatura bonitinho. E tá fazendo bem sucesso, assim. Eu tava vendo recentemente as lives da Fantasy Flight, né? Que tá fazendo vários campeonatos nesse período do verão americano, né? E muita gente assistindo, muita gente acompanhando, né? E aí esse design... Eu não quero falar esse vencedor aí, não. Eu não gosto desse cara. Eu vou falar aqui, então, que tiveram também os premiados no Hall da Fama, né? O Vlada Chivaccio e o ilustrador Gerald Brum. Eles entraram pro Hall da Fama da premiação. E também o jogo Mage Knight acabou entrando como um jogo que entrou pro Hall da Fama por conta dessa... toda essa pegada do Vlada e tudo mais, né? Vlada não é meu designer favorito, mas eu sei que é de muita gente, né? Muita gente gosta. A gente respeita a opinião de todo mundo, desde que não diga que o Vlada é o melhor designer. E não sou eu falando, tá, gente? Eu adoro o Codenames, adoro o Codenames. Codenames é bom. Codenames, nem tanto. É a versão digital dele, só avisando. É um bom autor. Pena que... Os jogos dele não são... Olha... Brincadeira, vou parar de falar. O pessoal vai falar que eu... Cara, cada um tem seu designer favorito. É normal você não curtir e tal. Mas assim, é interessante porque o Mage Knight já saiu faz muito tempo. É a versão de board game. O Mage Knight era um sistema da Heroclix, né? E lançou e atualmente tá sendo lançado no Brasil a versão Ultimate, né? Ultimate Motherfucking. Motherfucking. Esse aí. Custa somente R$800. É o preço de um Twilight Imperium, sabe? E vem menos conteúdo, né? Se você levar em consideração. Mas enfim, também teve aqui a ascensão de novo designer, talvez esse seja um dos seus favoritos. Esse eu bato palma. Fala, pode falar que eu vou bater palma. Que é o James Stegmaier, né? Esse merece as palmas, né? Ele foi premiado na categoria de Rising Star, né? Como a gente disse em off, em outros momentos, ele merece essa premiação por conta da visão de indústria, né? De mercado que esse designer tem, né? Eu concordo com a premiação porque, querendo ou não, ele colocou muitos jogos aí que tiveram muitos destaques recentemente, não apenas como designer, mas também como produtor, né? A própria Stonemaier Games faz um trabalho incrível com jogos como o Scythe mesmo, o Wingspan, que atualmente tá na boca do povo, né? E sim, muitos outros jogos que vale a pena. E lembrando que sempre o cara tem uma versão de mercado muito boa, ele entrega os produtos com uma qualidade, um valor de produção que uma coisa assim que você não vê tanto em outras editoras, e isso já dá um puta crédito pra ele, sabe? Mas pra mim, o que é mais sensacional nele, ele pega, por exemplo, você vai lá e faz uma versão sua, homemade, de algum jogo. Ah, eu quero acrescentar agora Gatinhos no Wingspan. Se for bom, se ficar legal, ele, sim, vai te chamar, cara, e vai te contratar Scythe, pra isso. My Little Scythe é o maior exemplo disso, cara. É um pai e a filha criaram uma versão light do Scythe com miniaturas de My Little Pony, e ele falou, beleza, adorei isso aqui, vamos lançar, e cara, tá fazendo um sucesso esse jogo, e ele abraçou, ele sabe olhar a comunidade no geral, então pra, sim, mim, por isso que ele entra como Rising Star. Exatamente, parabéns. Vamos lá pro Kickstarter então, Renato? Vamos lá, aqui. Pega o cartão. Primeiro Kickstarter aqui, que é o Endeavor. Por que você separou ele aqui? Cara, eu joguei recentemente o Endeavor, joguei a versão ali Commodore. A versão Kickstarter, né? Eu fiquei triste e fiquei feliz, porque eu gostei muito do jogo, só que eu não acho a versão Commodore pra comprar e eu não quero comprar a versão retail porque eu não vou ter tanta vontade, porque é muito mais bonito e é muito mais legal. O que tem de especial? Só comentando. Cara, os assim, tabuleiros, eles são afundados, assim, uh-huh, e os marcadores, eles vão passar ali dentro. Ah, ele tem os layers, né? Eles têm layers, tem miniaturas de plástico para os marcadores, que no versão normal é em papel. E também tem as birosquinhas que você... Birosquinhas. Birosquinhas, okay, que é os discos de madeira com os recursos que ficam no tabuleiro, também são de papel. E na versão Kickstarter é de madeira. E aí eu fiquei muito triste, mas fiquei feliz, mas enfim. E mas aí, essa agora... campanha seria do quê? Mais uma versão do Endeavor ou expansão? É uma expansão. É uma expansão aí... Que o nome entrega que é uma expansão, né? Age of Expansion. Tá parecendo o pessoal do Belfort, né? O Belfort tem a primeira expansão, a The Expansion. The Expansion. A expansão. Mas nessa pegada aí. E aí, o que vai acrescentar? É um novo mercado de edifícios, que vai ter, ele vai te oferecer novas estratégias, porque os edifícios realmente é o que fazem a diferença, uhum, ali durante o jogo. Você tem um edifício que vai te dar um benefício, vai diminuir ali algumas coisas, umas penalidades que você pode ter. Então, os edifícios, novos edifícios, novas estratégias. Sim. E tem novos conceitos, como comércio, fortificação e conscrição e mobilização. Não sei o que é conscrição não, mas... É algum termo de cartório. Eu acho que é isso. E aí o pessoal questionou o pessoal da... Porque na outra versão, né, a Ludofy trouxe. Sim. E a gente questionou, mas e aí, não vai vir? Ele falou, olha, infelizmente o jogo ainda não vendeu tanto que precisava pra gente trazer essa expansão. É sempre bom quando vem todos os jogos, mas não adianta trazer e ficar encalhada, né, cara? Porque assim, cada pessoa que pegou o jogo base não precisa necessariamente comprar a expansão, né? De 10 a 15% é que compra as expansões, então é bem diferente, né? Geralmente compra quando sai junto com o jogo base. Sim. Aqui no Brasil tem essa questão aí também. Que exatamente, né? Falam. Faltam 6 dias pra finalizar a campanha, ele pediu 27 mil dólares, atualmente tá em 136 mil arrecadados, dólares no caso, né? Pra você apoiar é a partir de 26 dólares, com frete de 41 dólares, né? Um total de 67 aí, carinho. E a previsão da entrega tá para fevereiro do ano que vem, né? Isso. Inclusive aqui esse valor é só a expansão mesmo. Sim, inclusive aqui na imagem o Igor Knopp, né? O Igor Knopp já é apoiador, o mesmo designer do Gnomópolis, né? Então, já tá apoiador, então quem quiser jogar a expansão, fala com ele lá. Brincadeira, Igor. Mas se quiser chamar, a gente vê na cidade, né? Exatamente. Joga. Bom, eu vou puxar aqui o próximo Kickstarter, que é da editora AEG, né? A Alderac Entertainment Group. A editora, ela começou uma campanha no Kickstarter do Thunderstone Quest New Horizon. Thunderstone Quest, ele foi um sucesso no Kickstarter pela própria editora em 2017, e ele tem várias quests, né? Como o nome diz. Ele é um jogo de deck building, criado pelo mesmo designer da linha Dice Master, Squires, que é o Mike Elliott. E ele é setado nesse universo universo de fantasia, e as quests são como se fossem campanhas, né? O jogo é bem elogiado lá fora, porque aqui no Brasil eu sei que tem pouca gente que não tem a versão, né? Porque até uma época houve um burburinho de que ia sair por aqui também, é, mas é, normalmente não é uns jogos assim que tem muito conteúdo e que a versão Kickstarter é mais importante que a versão do retail, como é o caso lá da Commodore Edition, do Endeavor, é complicado, né? Essa campanha, você pode pegar a versão com tudo, né, que foi lançado, mas se você quiser somente o que vai adicionar de especial, né, Os Novos Horizontes, é a missão de número 8, né, tem diversas missões, inclusive a número 8 e a número 9, a número 8 chama Vengeful Sands e a 9 chama Clockwork Destiny. Então você também pode pegar esse conteúdo, vai ter promo packs e outras novas classes, porque ele é um jogo baseado em fantasia medieval, que vai ter classe como se fosse um RPG, por $65, né? Infelizmente, não entrega no Brasil, mas eu separei aqui porque vai que uma editora fala, caraca, olha lá no Jogatina BG, olha lá no tábulo lá, quem sabe a gente pode trazer isso, né? É uma boa. Certo. Pessoal comentando aí, nossa, quero muito! E aí, mais um joguinho aí da editora Petersen Games, que pra quem não conhece é do Peterson Jackson. Não, não é ele. O Sanders Petersen, que é um criador aí de grandes jogos de sucesso, e ele veio também do digital, acho que também isso é uma coisa que conta bastante, né? Ele tem uma mentalidade muito boa pra games. E o novo jogo dele é o Eternal Adversary, um jogo competitivo de 2 a 6 jogadores, então você vai ter que construir o seu herói e lutar, ou pelo lado da ordem, ou o lado do caos. Então você vai ter ali evolução de personagem, vai ter exploração de mapa, e como todo jogo dele, tem os combates ali e as tretas com a galera. Também tem outra coisa, muitas miniaturas. Muitas miniaturas. Né? O Cthulhu War, não é Cthulhu? Cthulhu War. É, Cthulhu War é deles, né, que tem aquelas giganturas, né, não é nem miniaturas, né. Tem aquele jogo de civilização espacial, né, que também teve recentemente no Kickstarter. Tipo, os caras, eles fazem campanhas assim que são atrativas, né, em questão de conteúdo, né, como a Communion Not sempre foi famosa nesse esquema, a Petersen Games sempre faz campanha que tem muitas miniaturas, né. É bem interessante que eu tava lendo como funciona o jogo, né. Se você estiver do lado da ordem, você tem que curar o universo, né, porque ele passa no mundo real, né, uma coisa assim nesse sentido, e você vai curando as fendas que vão tendo ao longo do mundo pra você curar o universo pra não ter problema, né. E o caos, ele vai criando desordem ao longo do tabuleiro pra poder invocar e entregar isso, esse caos pro grande lord deles, o capitão que é o Arch Evil Lord, né, mais maldoso que isso não é impossível, cara. Difícil. Você pode ter duas maneiras de apoiar. Você pode apoiar pelo core set chamado Minion, que é $79, e você também tem o outro valor que você pode chamar, que é o Hero, né? Hero. Por $139, né? É, aquela história. Você vai pelo Kickstarter, por que você vai pegar só o base? Já pega todas as O capetinha falando assim no ombro, assim, sabe? Ah, pega mais uma coisa aqui, ó. Já pega mais uma expansão. É, vai pegar e dá pra fazer. Pega aquele exclusivo de KS, que depois você não vai conseguir comprar, que você vai querer quando você não vai achar. É, isso. Ou você tem que vender a sua casa pra comprar. E o frete pro Brasil da versão Minion, $31, e a versão Hero, né, $45. Então, mais informações vai estar linkado aí pra vocês no podcast. Começando então um finalzinho aqui desse podcast, a gente vai divulgar os eventos que vão rolar no Brasil ao longo desses próximos dias, né? Vai rolar a 4ª edição do Desplugadamente em Fortaleza, Ceará, no próximo sábado, dia 29. Se você estiver em Fortaleza e nas regiões, vão lá participar, um evento bem da hora. E sempre tem muita jogatina, o pessoal trocando jogos, conversando e fazendo amigos, principalmente, né? Exatamente. Desplugadamente, você despluga sua mente do celular um pouquinho, conhece novas pessoas, joga novos jogos e aproveita ali porque o pessoal do Ceará é muito gente boa. A galera é muito receptiva. Então, cara, o pessoal do Nordeste é maravilhoso. Um beijo pra todo mundo aí que é do Nordeste, né? No Rio de Janeiro, dia 6 de julho, vai rolar mais uma edição do Lady Lúdica, né? E é um evento que tem todo o aspecto da representatividade feminina. E um evento muito importante, não só esse, como também o Se Joga. São eventos, assim, que são muito importantes pra gente, como hobbistas, mas também como pessoas humanas, né? Que vai abordar todo tipo de diversidade. Então, dia 6 de julho, no Rio de Janeiro. E é um evento bacana. Vale a pena ir se estiver no Rio de Janeiro, no dia 6 de julho. Sim. Vá lá. E no 6 de julho também vai rolar mais uma edição, a 17ª edição do Board Brothers, na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, né? O pessoal lá que sempre faz evento regularmente, então vão lá participar da 17ª edição do Board Brothers, é um evento grátis, e é bem da hora a galera fazendo eventos ao longo do Brasil todo, né? Chegamos ao fim, então, Renato, desse podcast, dessa gravação. This is the end. Sim. Eu quero saber o que você vai jogar nos próximos dias aí. Nos próximos dias, o que eu vou jogar? Eu vou jogar com você amanhã, rapaz. É verdade. Deixa eu jogar um Roots. Vou jogar um Rootzinho. Roots, Bloody Roots. E aí, no sábado, eu acho que eu vou jogar uns Felds aí. Não porque eu goste do Feld, de forma, né, assim... Talvez eu goste, mas... Talvez, ó. Eu acho que é um Merlin com expansão... o Notre Dame. E se der, rola um Carpe Diem, mas acho que só vai dar esses dois aí mesmo. E fica pra próxima aí. No meu caso, eu vou jogar o Root com você. Eu tava tentando pegar o Root no sábado de manhã que o pessoal colocou lá, mas não vai dar tempo, já fecharam a mesa. Talvez eu jogue só na outra semana, então vamos aguardar, certo? E o que que vai sair no Tabula Quadrada, galera que tá aqui no canal? O que que vai sair nos próximos dias, também lá na mídia escrita? Olha... muitas coisas, muitas novidades, cujas quais eu não sei dizer no momento. Você fez um box recentemente do teu tio Rakan, né? Fiz a versão da Bucaneiros. Sim. E eu pretendo fazer materiais que eu até trouxe aqui, ó. Fazer um jabazinho, saco de ossos da Ludens. E eu tô aqui com um protótipo também, mas eu também ainda não consegui colocar ele na mesa. Mas eu tô levando esses três jogos comigo pra oportunidade que alguém... O que você tá fazendo agora? O que você tá fazendo agora? Vamos jogar aqui? Que é o Muse aí, que também vai entrar em financiamento. Vai entrar em financiamento em breve. No meu caso, no Jogatina saiu hoje, né, no dia da gravação, um overview do Vast, e eu devo fazer no mês que vem o overview do Civilization da versão de 2010. Eu quero fazer dele, eu peguei com meu amigo, né, que tem a cópia, deixou aqui em casa. Eu quero fazer dele e das expansões e falar porque eu gosto tanto desse jogo, né, então é isso aí. Então você acha que a nova versão estragou? Não, eu adoro a nova versão, mas eu prefiro... é outro jogo. É outro jogo, é um jogo diferente, certo? Bom, se você quiser acompanhar novamente a gravação, a cada 15 dias intercala entre o Jogatina BG e o Tabula Quadrada. Você pode seguir a gente em redes sociais, só procurar lá no Jogatina BG e o Tabula Quadrada no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Então, no Twitter e muito mais. Nos vídeos. No Telegram. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo aí no chat. Deixa eu dar um shout pra todo mundo aqui, né? Shout. O Jonathan Sampaio, o Luiz Bastos, o Deep Evil, o Luciano Estevam, o Marcial, o Daniel Caires. Vão lá participar dos eventos, como a gente disse aí, e acompanhe nossos conteúdos diversos por aí, certo? Vamos ficar por aqui. Um beijo a todos que acompanharam. Bom, é isso então, gente. É isso aí, galera. Obrigado, falou. Valeu.